Oxalá está baixado, travado. Oxalá 6312, informo dois tráfegos à sua direita, helicóptero, um esquilo e um sicosque, a altitudes dos tráfegos 500 pés, não interfere na sua aproximação, livre pouso, pista no zero, Oxalá 6312. É livre pouso, qual que é o vento, por favor? O vento 050 graus com 07 nós. É, obrigado, livre pouso na 10. O Guardião 02 avisou com o Airbus da Oxalá na final da 10? Afirmativo, no momento nós temos 2 horas. Afirmativo, tem condições de até agora do tráfego direto Gran? Afirmativo, sem interferir, mantendo separação. Ô, controle, ô, torre, o Mike Echo Delta informa, tá visual com a Alfa Sierra 50. O Guardião 02, a intenção confirmando, direto Gran, retaguarda do tráfego? Direto Gran, retaguarda do tráfego. 060 graus com 07 nós, está livre, aposta no solo controlado do Gran, o Guardião 02. 060 com 07, aposta no solo controlado do 02. O Mike Echo Delta tem condições de retaguarda do tráfego do Guardião, prosseguir com a perna do vento pela direita da 17 sem interferir com o helicóptero? Afirmo, afirmativo. Sente o Mike Echo Delta, mantendo a separação visual do helicóptero que irá pousar no pátio do Graé, reporte na final da 17 com base pela direita. Número 2 na aproximação com o sequenciamento do Alfa Sierra 50, Mike Echo Delta. Então, 22 redução para 209. 200. 25. Delta, atenção pássaros, reporte na final da 97. Reportará final da 97, quente dos pássaros, Mike Echo Delta. A Juliette, o Ed, instruções. O Salvador, Cordial, bom dia, do Gol 9030. Positivo, mantendo. Passou já o navagem aqui da Bahia Fé, pode prosseguir. 1096. 1096, repórter estabilizado. Salvador, bom dia, Gol 9030. Aguardando a cópia número 5, obrigado. Autorizado curva base, autorizado pouso, pistão na 7, vento 070 graus, 099, Kennedy 1096. Check trem. Embaixar travado no 096, livre pouso no 7, Mike Echo Delta. Meu pés, ajustou no 016. 3.000, 1096, 922. Mike, Echo Mike Serra, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1096. Redução para 2209. Descendo para 4000, 1096, reduzindo agora 2209, acho mais que é. Oxalé 6202, prossiga. Pousou, fala com alguém, permanece na circuito. Oxalé 6202, chame só na frequência 121 decimal 9. 219, 63, 12. American Line 980, approved takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. Roger, clear for takeoff, 10, American 980. solo, Brasília, reduza para 1809. 1809, 1922. Aguarda cópia. Inicialmente, autorizando o nível 32. Oscar Papa Golf, reporte no ponto de espera. 922, nessa pro interceptor localizador. Intercepta na pro 922. 6302 pousou, só. Da Gisete, aguarda para ingresso no pátio no 6302. Climbing level 330. American Line 980, radio contact, climb to flight level 330, Puka departure. Climb to 330, Puka departure, American 980. Oscar Papa Golf, autorizado, ingresso no 7, alinha e mantém. 1-0-9-6-9-2. 6302. Ah, ok. Portão 11, 6302. Controle de frequência 120 decimal 8. Corrigindo saída Momo após VATAP. 625, saída Momo, VATAP, após NIDS, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Oceana 625, atendimento correto, reporte para puxa, senhora. Azul 9131, pronto, copo. Azul 9131, autorizado para Recife, via Upper Whisky 58, nível 370, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puka, após Caju, correção, transição Caju, transponder 5164, controle de frequência no 20.8. Autorizado Recife, 370, Upper Whisky 58, decola no zero, curva esquerda, saída Puka, transição Aracaju, o transponder 5164 e o controle 120.8, está pronto para push e acionamento na 57, o navio 30. 30. Na 3179 está livre da gestão. Obrigado. Eco Mike Serra, reduza para 1.80 nós para interceptar o localizador, curva esquerda na pro 1.50, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no meia. À esquerda, 180, descendo para 2000, reduzindo 1809. Esquerda 150, reporte estabilizado no localizador. 150, reporte estabilizado, acima de terra. Bob, Whisky 58, para Recife, decolada 10, curva esquerda, 390 ao nível. 517 no transponder, 1209 chama, Puka, Cajô. Fechamento correto, 9030, reporte pronto para o Puxa, Sam. Reporte adentro, obrigado. Fidelizado, baixou, chegou. Voo na 922, mantém continua a aproximação, aguarde pista livre. Fidelizado, 922. Gol 922, altímetro 10 no meio, informa os pássaros. Próximo ao externo, reportado pela aeronave que o precede, a aeronave da TAM e outra aeronave da companhia que já pousou, ok? Atente a pássaros durante a aproximação. Atente, obrigado. 5345, decola de imediato, autorizar. Sente o trip, aguarda. Aguarda, tchau. Tráfego já passou externo, Boeing da Gol. Pode decolar 2. Gente, conforma aí que é negativo. Beleza. Gente, aguarda na cabeceira 17, já se apagou. Por gentileza. Autorizado para Ilhéus. Linha rota Golf 677, nível 100, decola pistão 10, primeira curva direita, transponder 0236, saída coral, controle de frequência 120 decimal 8. Gol 9922, autorizado pouso, pistão 0, vento 070 graus, 069. Teve pouso, pistão 0922. Alfa Tango Tango, cotejamento correto, reporte pronto para puxar sinal. Correção para acionamento, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, autorizado táxi, reporte. Correção autorizado táxi. Via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chama em torre, frequência 118 decimal, meio altímetro no 096. Paulo, bom dia, tá 359 através daquilo. Confirma para o sol? Tá 3859, livrou na sua escuta. Tá 3859, autorizado táxi via Alfa, reporte a Estagiuriente. Alfa, Estagiuriente, 359. Na 261, tá pronto o táxi, tá com 89 de acordo, eu quero ir na Cana Sul com o Vitor do Rio. Solo, Oceania 6225, pronto para o tiro de acionamento. Oscar Papagu, vai ter tênis tira turbulência 737-800 a Gol. Tem livre decolagem de pista no 7, o vento 080 graus com 05 nós. Azul 9131 autorizado táxi. Até ponto espera no 0, ajuste no 0 no 6, torre 118-612. Táxi a pátio Índia. Virou via pátio Índia, azul 9131, chama a torre. Alfa Tango Tango, mantenha a saída do pátio 3, vai seguir o azul devido à performance. 010. Ali mantenha no 0, 5345. Gol 922 no solo de Salvador 248, direita, chama o solo 219. 219, bom dia, até daqui a pouco. Aguardará, 625. Gol 922, livrou. Eu postarei antes da Juliette, gol 922. Pergunta gol 234. 3259, residual com Serna 422, duas ruas, pode subir, só segue portão 10. Thank you. Para final, vou entrar em checado, da 17. Eco Max Serra, livre pouso 17, vento 050 graus, 079. Livre pouso, Eco Max Serra. Trip 5345, autorizado decolagem, pistola 0, vento 040 graus, 079. 5345, decola. Mike Bravian que mantém o ponto, espera aguardar instruções. Bom dia, Azul 4299, autorização Campinas, nível 360, 107 Juliette. Guardando 4299, podia adiantar a feira prevista? Esse é o do Fokker 100? Não tem livre decolagem, pista no zero, vento 060 graus com 09 nós. Livre decolagem, sou trip 5221, na informação Juliette. Está na frequência livre. Aquilo ainda da passagem ao site Excel, após taxi via Papá, seguindo Charlie 402, Oscar Papatango, como número 2 no ponto de espera da Papá, reporta. Azul 9131, decolado 53, chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, grato, Azul 9131. Alfa Tango Tango ali, mantém cabeceira 10. Selecção do nível 340 para... Pode manter no 350, tá? Pronto, gostei. Decolou na PUCA, passando 2.200 metros. Azul 9131, contato radar, sou para o 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, azul 9131. Nós, celebra decolagem, pista no 7, Mike Bravianchi. Porta para funcionamento, 6331. Passaredo 2223 para o táxi, PLB 38-3040, alterna Salvador. Solo, Chanel 6225, 58 a bordo, autonomia 04 com 46, alterna Goiânia. Solicite instruções para táxi. Alternativa Goiânia. E autonomia 04 horas com 46 minutos. Bravo Yank, mude código para 5143. 5143, o Mike Bravianchi. Passaredo 2223 para o táxi, PLB 38-3040, Bate-ouro, Indy Alpha, torre 26, ponte 0, subiu 16 a 20, passaredo 2223. Pode avisar o táxi, senhora. Cima, tiver ponte pronto para decolagem. Reporte fora do solo, Yankee Serra Serra. Reporte fora do solo. 325. 251, 3325, grato. De Salvador, já temos o Charlie 402 também da BET, off Tango Tango na cabeceira 10, também no perfil da Coral. Zero vento, 070 graus com 09 nós. Channel 6225, alinha e mantém cabeceira no zero inicialmente. Alinha e mantém na cabeceira. Channel 6225. Após entrar da passagem de livrar essa guarda, está autorizado puxar essa na coordenação. Vou no 715. Tráfico Salvador, bom dia. Está 3663, incidente da informação Juliette, com autorização do plano. 3663. Na escuta, tá 3663. Controle 120.8, bom voo. 308, Alfa do Metrô. 100, saída Coral. Coral, Centena, tal. Cap 017, reporte aqui na vertical, por gentileza. Na proa da 107, na vertical, reportará aí antes de acertar. Informa o tráfego com o Charlie 410 alinhado na cabeceira 17, evite o sobrevoo do mesmo, ok? Dá presente pro do farol do Tapuanha que serra a serra? Dá presente Tapuã, vai seguir serra. Intercepta Up Zulu 16, aciona 3574, controle 1208, azul 4299. 5174, responde, 4299. A cópia será a nossa autorização. Chamamos após o azul, estamos na escuta, ok? Pronto, cópia. Primeira curva esquerda, o perfil da saída é Momo, Cogbo. Após a posição Cogbo, vou direto posição Nitsa, o 6225 da Oceania. 6225, decolarada 10, saída esquerda, Momo, Cogbo, após Nitsa, Oceania 6225. Só corrigindo, após Momo, voa posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniform. Cogbo, Momo, Cogbo, após Nitsa, Oceania 6225. Correto, aguarde para decolagem. Através do farol de Itapuã, Yankee Serra Serra, está ingressando no Axé. Yankee Serra Serra, transfere o controle de 120.8 até a volta. Bravo, Serra. Bravo, que lhes quer postar a vertical da rotatória, altitude 1.500, corrigindo 1.000 pés. Serra Serra, reporte Ondina. Ondina, reportará a Serra. Leda. E após bridge, via Upsilon 10 e Upsilon 16, transponder 5173 e o controle 120, decimal 8, da 3663. 3663. Novamente, então, Dael, Leda, bridge, os motores do Lono 6, da 3663. Controle de perigo para guardar. Remota 8, pushback também. Corrigindo, é gate número 8, pushback também. Funcionar com os ataques, 4299. Para o táxi, sou 17 no 5 com 155, 3h45 Campinas. Sua identificação, reporte pronto para descida. Com espera 18,6, gol no 7, no 5, com 1016. É 6225, decolado 03, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Chamará o controle no 120, decimal 8, chama 6225, obrigado. Controle, Oceania 6225. Oceania 6225, contato radar, vou para o 320, saída Momo. 6225, sube para o 320, saída Momo. Obrigado.